Não quero ser melhor que ninguém, oh, ser um mal leve sincero. Eu não quero ser melhor que ninguém, só não estou do que eu sou, meu bem. A minha verdade eu carrego no peito, e quem quiser gostar de mim que seja desse jeito. Já tentei me calar pra agradar, já tentei me moldar pra caber no lugar, mas não tem como negar minha essência. Eu sou filho do samba, sou pura consciência. Não adianta querer me mudar, minha alma não nasceu pra se disfarçar. Meu sorriso é de luta, minha lágrima de fé. Sou aquilo que sou, não o que você quer. Eu não quero ser melhor que ninguém, só não escondo que eu sou, meu bem. A minha verdade eu carrego no peito, quiser gostar de mim que seja desse jeito. Na roda da vida a gente aprende a girar, caindo e levantando sem deixar de sambar. Não sou perfeito, mas também não sou vilão, sou só mais um na multidão, seguindo meu coração. Respeito todo mundo, cada um no seu caminho, mas não aceito nem tirar nem jogo mesquinho. Se o mundo é espelho, me mostro inteiro, prefiro ser real do que ser prisioneiro. Eu não quero ser melhor que ninguém, só não escondo que eu sou, meu bem. Verdade eu carrego no peito, e quem quiser gostar de mim que seja desse jeito. Já tentei me calar pra agradar, já tentei me moldar pra caber no lugar, mas não tem como negar minha essência. Eu sou filho do samba, sou pura consciência. Não adianta querer me mudar, minha alma não nasceu pra se disfarçar. Meu sorriso é de luta, minha lágrima é de fé. Sou aquilo que sou, não o que você quer. Eu não quero ser melhor que ninguém, só não escondo que eu sou, meu bem. A minha verdade eu carrego no peito, e quem quiser gostar de mim que seja desse jeito. Na roda da vida a gente aprende a girar, caindo e levantando sem deixar de sambar. Não sou perfeito, mas também não sou vilão. Sou só mais um na multidão, seguindo meu coração. Respeito todo mundo, cada um no seu caminho, mas não aceito mentira nem jogo mesquinho. Se o mundo é espelho, eu me mostro inteiro. Prefiro ser real do que ser prisioneiro. Eu não quero ser melhor que ninguém, só não escondo que eu sou, meu bem. A minha verdade eu carrego no peito, e quem quiser gostar de mim que seja desse jeito. E o samba vai dizendo, batucando a razão: ser quem a gente é já é revolução. Deixa falar e deixa o mundo girar. Eu sou eu e é assim que eu vou me apresentar.